Deixa os moleque fluir, tá ligado? Aproveita a viagem. Complexo radical, maloca hit. Então não deixe que roube sua brisa. E se os firma aprendeu a como se virar na rua? As peças de cima se que viu na captura. Se é pra correr risco, eu gero risco também. Quem tá no corre sabe o valor que isso aqui tem. Dinheiro fácil, quer curtilão. Naquele é mato, isso é pra correr risco. Eu gero risco também. Quem tá no corre sabe o valor que isso aqui tem. Rueira tá tipo Colômbia, fumaça, perfuma city. Onde bandido comanda, os moleque não admite. Convite, então soma, necessidade com crime. Mais tarde é banda, cama, sutra e o resto que se então, foda. Favela chique e os moleque nos kit. Eu já falei, os like sabe que na tá rendendo. Mas sempre tem uns e outros pra atrasar o lado. Fica ligeiro, fica, escobiça tá ligado. Carro importado, sonho de vários eu sei bem. Clima tá gold pra quem sabe cultivar as de 100. Poupança de maluqueiro é tipo filme da Disney. Ponte de ouro tá cheio, tá cheio arco-íris. Boyzinho desanda quando vê as carretas é fato. Dinheiro vivo, fornecimento autenticado. Conselhos nunca valeu de nada, guarde pra si. Pois essa lombra tá massa enquanto fazer sorrir. E se os firma aprendeu a como se virar na rua? As peças de cima se que viu na captura. Se é pra correr risco, eu gero risco também. Quem tá no corre sabe o valor que isso aqui tem. Tá cheio, dinheiro fácil, quer curtilão. Naquele é mato, se é pra correr risco, eu gero risco também. Quem tá no corre sabe o valor que isso aqui tem. Disposição pra trocar, os firma tem de monte. Cobra criada nos becos, não se loda com semblante. Que crime germina ódio aqui, nesse solo fértil. E o que realmente fez, satisfaz seu ego. Bagulho tá sério, e vários tempos jogo. Na quebrada observa os cordeiros em pele de lobo. Achando fácil lucro, mas difícil a rotina. Pensar que tá de cima, sabe nem quem patrocina. Sempre ligeiro e os moleque na cautela. Dos barracos da favela ao lago Suenio era. Outra fita, cê viu a filha do burguês telando. Pagou pau pro favelado, de importado no plano. Luxando, só que não é consequência dessa vida. Degusta dessa lombra, então não roube minha brisa. Que usa cena, tá de cima, mas hoje eu tô de boa. Mas os firma de capuz não tá de que na à toa. E se os firma aprendeu a como se virar na rua? As peças de cima se que viu na captura. Se é pra correr risco, eu gero risco também. Quem tá no corre sabe o valor que isso aqui tem. Tá cheio, dinheiro fácil, quer curtilão. Naquele é mato, se é pra correr risco, eu gero risco também. Quem tá no corre sabe o valor que isso aqui tem. Mas que tá cheio, dinheiro fácil, quer curtilão. Naquele é mato, se é pra correr risco, eu gero risco também. Quem tá no corre sabe o valor que isso aqui tem.